Tell them about getting blessed. Everybody get up. Just once,

weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. W.com. Viva a referência para o mundo. Target Radios. Simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo benzinho por aí, baby, na paz de Deus. Eu espero que sim. Hoje, segunda, 5 de agosto, início de mais uma semana que será perfeita para você. Como sempre, acompanhando a Target. Por aqui, Ricardo Borges. Thank you for joining me here on Target International. E este foi o Pop Hits da manhã, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com. Afinal, é você que manda no Pop Hits. E no primeiro lugar da manhã, Avicii com Wake Me Up. Número 2, Imagine Dragons. Wilson Radioactive. Terceira colocação para Pink and Lily Allen. Wilson True Love. No posto de número 4, Robin Tick, T.I. and Pharrell com Blurred Lines. E o quinto som mais votado na manhã foi Summertime Sadness com Lana Del Rey. Agora acesse o portal, se vicie no mundo Target e vote no seu som preferido, targetw.com. E à tarde, a gente confere como ficou mais um Pop Hit. Pop Hit no ouvinte. Bom, e pra pôr ponto final nesta edição, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça ao Seu Som. E recebe um beijo carinhoso a Daiane Amaral. Ela que é de Campinas, São Paulo. Tudo benzinho por aí, Daiane? Bom, ela está a fim de curtir aqui na Target, Mariah Carey and Miguel, You So Beautiful, que rola agora por aqui. Aumente o volume. Isto é Target Radios. Até daqui a pouco, baby. Bye, bye. Right on through the middle of Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.